Veículo 4, autorizado Recife, nível de voo 310 via Upper Whisk 58. Decola da pista 28, após a decolagem mantém a proa até 3.000 pés, após curva à direita na saída Aron, transição Melim 5542. O transponder e o controle 19.8. 090 novembro, papá. Decola, mantém a proa após 3.000 curva à direita, Aron Melim. É, o controle é 1198. Poderia confirmar o transponder? Transponder 5542, a rota Upper Whisk 58. Positivo, 5542 e a rota Upper Whisk 58, 6594. Cotejamento correto, pátio 3, reposto quando pronto, para acionamento push. Papá Romeu, papá, papá Tango, informe visual com campo. Papá Tango. 080, confirmando o pátio, é o 3? Ah, afirmativo. Sente, será coordenado, guarde cópia. 8.6. Papá Tango. 30. Sim, amor. Sente, será coordenado, guarde cópia. Informação em curso é a Lima agora atualizada. Ok. Papá Romeu, papá, papá Tango, torre 118.6. Três, quatro, cinco, quatro. Recife, 12.85, alterno 2545. 12.85, 2545, dando 3454. Vitória de Juliette, passa. Salvador, papá Romeu, papá, papá Tango. Papá Romeu, papá, papá Tango. Torre Salvador, 118.6. Salvador, Vitor e Juliette passou o farol da barra, bateu. Salvador, Papá Romeu, Papá Papá Tango. Papá Tango, Vitor e Juliette, informe visual com campo. Está totalmente visual na, no setor. Ciente, livre frequência para coordenação, Papá Tango, Vitor, Índia, Juliette. Juliette. Controle Salvador, Papá Tango, Hotel Lima Tango. Papá Tango, Hotel Lima Tango, prossiga. Papá Tango, decolou de Salvador, destino ali, ponto da Odebrecht. Até o Salvador, do estima mais 5 minutos para pouso, Hotel Lima Tango. Papá Tango, Hotel Lima Tango. Informo que recebo apenas o alvo primário, cheque transponder. Lama 46, Hotel Lima Tango. Meu Mike Serra Golf, 29 milhas oeste de Salvador, prossegui em subida para o nível 085, condições visuais, Recife, 128.8, alterna 3325. Gente, Mike Serra Golf, para Recife, 128, 3325, Mike Serra Golf. Salvador, Papá Tango, Whisky Golf, Cristiano Ideal. Papá Tango, Whisky Golf, aguarde. O objeto 6726, pronto, cópia. Sempre. O objeto 6726, autorizado Recife, nível de voo 330 via Upper Whisk 58. Decolada 28, após a decolagem mantém a proa até 3.000 pés. Após 3.000 pés, curva direita na saída Aron, transição Melim 5545, transponder o controle 19.8. E prosseguindo descida até 2.500 pés, informe através de Paripe para ingresso corredor Interlagos. Whisky Golf Kilo. 2000, contingente correto, posição 02, reporte quando pronto. Mike, Echo, X-Ray na escuta do solo. Afirmativo, prossiga, pronto, copo. Papatango Mike, Echo, X-Ray, autorizado Belo Horizonte 080 nível, a rota Golf 677. Decolada 28, após a decolagem, mantém a proa até 3 mil pés. Após 3 mil pés, curva à esquerda na saída coral. 5537, eu transpondo, o controle 1 no 9.8. Contingimento correto, pátio 3, repartindo pronto para acionamento. Camarada, sim. Solo Salvador, 1 na treina distante, está no gate 7 para pushback acionamento. Volume 397, portão 07, está autorizado, puxa acionar, reporta táxi. Autorizado, pushback acionamento, reporta táxi, volume 397. Vitor Mike Quebec, controle. Vitor Mike Quebec, pro ideal para Valença 280. O 300 via Upper Whisk 50. Decolada 28, após a decolagem mantém proa até 3 mil pés. Após 3 mil pés, curva esquerda. Na perfil da saída, gole, eval, após eval, direto Porto Seguro. 5543, eu transpondo o controle 1 no 9.8. O 3602 da TAN está autorizado, seguro, nível 300, a preço 50. Está 28, mantém a proa até 3 mil, após esquerda, gole, eval, seguro. 5543 e 198. Contingimento correto, 05 é o portão, reporte quando pronto, para puxa acionar. Vai formar 3602. Eco, Juliette, Eco, prossiga para o solo. Não consegui copiar, o pátio é o 4, a intenção seria aerolevantamento. 20. Gente, então, sai na radial 230, tá afastado até 060 milhas, ou nível 120, seria isso? Gente, aguarde cópia, é pro Juliette Eco. Salvador, gol no 983, no 4, puxa acionamento. Papatango, uísque, golfe, quilo, desça para 1500 pés na proa da rotatória, informe através de parede. Golfe, quilo. Confirmando o tráfego que chamou antes do Variglog. Foi o gol no 983. 4, puxa acionamento. Volo 983, pato 4, autorizado, puxa acionamento. 983. Report táxi. Portarão. Vale logo 65 no 4, aguardando. Temos um helicóptero agora efetuando pouso no pátio 3. Aguardando que logo logo será autorizado seu puxo. Papa Romeo, November, November, papá, já avisou com a aeroda, motoriza a encurtar para final. Papa Romeo, November, November, papá. Após posição cara, está autorizado o final do véu RDME. Desça e mantenha 2 mil pés, ajuste 1 no 04. 1 no 04, após cara, autorizado, descida para 2 mil pés, November, November, papá. Reporte. Reporte para o ingresso. Na Taxi Juliette, corrigir, né? Via Juliette, reporte para o ingresso. Vamos treinar o 7. Gol 1983 é o solo voltando. Siga, apenas em coordenação com o tratorista para efetuar um pushback padrão. Padrão, permanece 28 em uso, né? Afirmativo, mesmo a 28 em uso, o pushback é o padrão, no através do portão 04. Através do 04, 93. 1397, prossegue seu táxi via Juliette, Alfa, no ponto de espera da 28, táxi Golf, quando pronto, chamará a torre em 1 no 8, decimal 6 dúzia, o ajuste 1 no 0, 1 no 4. Vicente Juliette Alfa, pode esperar a via Golf da 28 a 2318 decimal meio, ajuste na 094, voo na 397. Até o ponto de espera na minha escuta, bom voo. Voo na 397. Está autorizado o pushback para o Varig Log 694. 30 segundos, aguarde. Salvador, o Papa Tango Mike, é você. Varig Log 65 no quadro, autorizado, puxa acionar a parte 3. Reporte quando pronto o táxi. Gente, reportará no táxi, o 65 no quadro. Gente, apenas confirmando, mesmo com a pista em uso 28, o Varig Log vai efetuar um pushback padrão, ok? Com a proa da aeronave para a torre de controle. Ah, positivo, positivo. Fala, o Papa Tango Mike, é você. Mike, é que se rei no parte 3 para acionamento? Afirmo. Liberacionamento, reporte quando pronto o táxi. Reportará para o táxi. 983 da Gol para o táxi, senhor. 123 a bordo, 4 horas de autonomia até no Galeão. Confirme já novamente o Gol 983. Vamos lá, 123, 4 horas de autonomia até no Galeão. Ciência, dados copiados. O Gol 923 está ciente que após a decolagem 28 manterá a proa até 3 mil pés antes de curvar a esquerda na saída Golem. Afirmativo, conforme instruído. Ciente, Gol 923, táxi via Índia, Alfa, segue o Bang da companhia como número 2, na Golf, quando pronto, torre 108612, ajuste no 0 no 4. Então, Índia, Alfa, ponto de espera 18612, Gol 1983. Final pista 28, novembro, novembro, papá. Papá Romeu, novembro, novembro, papá. Informe se está estabilizado. Afirmativo. Torre 1 no 8, decimal 6. Torre 108, 6, novembro, papá. Salvador, eu tripe 5490. Número 6726. Ah, visual na proa da rotatória. Afirmativo. Proa da rotatória, informe visual com campo Whisky Golf Kilo. Kilo. 04, autonomia de 3 horas e 30 minutos. Alterna, confirme. Confirme apenas a autonomia, o Mike é que eu sei. 6 horas e 30. Aguarde a Eco Juliette em contato com o centro no exato momento. Salve, Salvador, 672000, pushback, acionamento no 02. Papatango Hotel Lima Tango, prossiga. Colaborador de ponto Autobrush, com destino a Itaparica, mais 20 minutos para pouso. Gente, aguarde o contato. O radar mantém-se em condições visuais. Hotel Lima Tango. Papatango, vai bater o código 0146. Gente, 0146, Hotel Lima Tango. Tango Hotel Lima Tango, informe visual para pouso. De táxi via Juliette, Alfa no ponto de espera da Golf, quando pronto, torre 108612. Juliette, Alfa, Golf, ponto de espera 108612, Varig Log 6514. A Ajuste no 014 até o ponto esperando a minha escuta, bom voo. Ajuste 014 na sua escuta. Obrigado, bom trabalho. Mike X-Ray, livre táxi, ajuste no 014, reporte Anza Taxi Kilo. Irá dar passagem ao Bang 727 da Varig Log. Afirmativo, aguardará na Kilo para ingresso após o 727. O Mike X-Ray. Solo 6726. 6726, portão 02, pronto para o push? Pronto. Aço livre, acionar e pushback 02 do portão, reporte quando pronto o táxi. Livre, pushback, acionamento, reporte pronto o táxi. Solo Salvador, trip 5490. Whisky Golf Kilo está visual com o campo, senhor. Whisky Golf Kilo, torre 198, decimal 6. Agradeço, bom serviço. Posição para Alfa, November, papá. Retirada a passagem é dos tráfegos, aguarde. Recente, papá. Trip 5490, confirmando Petrolina, o nível 180. Afirmo. Será coordenado, guarde cópia. É número 2. Escuta. Puxa acional, TAM 3602, portão 5. TAM 3602, aguarde. Temos um tráfego agora já puxando 04 e um outro tráfego para ingressar no pátio 1, aguarde. Aguardando. Bom, Mike Eckert, você? Prossiga, Mike Eckert, você aí. Não há condições de a gente ingressar na alta e prosseguir como número 2? Negativo devido à performance. Tá, positivo. Rei, segue agora o Boeing 727 da Varig Log como número 2 para o ponto de espera da Golf. Na Golf, quando pronto, torre 108 meia dúzia. Bom voo. Afirmativo, na Golf 198-60 como número 2, para 27, o Mike Eckert, obrigado, bom dia. Novembro, novembro, papá, visual com Charlie 208, a sua frente agora ingressando na Alfa. Afirma. Dá passagem ao tráfego após ingresso aqui no pátio 3, aguarda no pátio 3 instruções. Dois ingressos aqui, no pátio 3 agora instruções, não vai papar. 3.000 após perfil da saída Vale, transição é Val. Mas o Aval é Val, agora treinando 7. O mesmo não disponhando, disponhando seu plano, aguardando apenas 2 minutos para recontato com o mesmo, eu solicitou. Sente. Estou sem adir, aguardar apenas instruções no pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Ah, corrigindo, o 99 papá, pode prosseguir agilizando, ingresso no pátio 1, após Taxiway Lima, Mike Quebec, reporte na Taxiway Quebec, nesta frequência para o cruzamento. Então segue pátio 1, Lima, Mike Quebec, e reportará para o cruzamento da 1735, 99 papá. Dogo F6726, 96 bordas, no limite de 3 horas e 20, alterna Fortaleza para o taxi. Controle Salvador, bom dia, TAM 3196, informação de mar. TAM 3196, sua identificação, chegada a cara e desce e mantém o nível 090. Inicie redução para 2509, 3196. Autorizado 090, 259, vai direto na proa. Gente, aguarde a autorização para a RNAV, então 3196. Firma. Autorizado, táxi via Índia Alfa até a Golf. Na Golf, quando pronto, 208-612, ajuste no 0 no 4. No 0 no 4, Índia Alfa até a Golf, 6726 lá, 18612. 9 Papá, quando pronto na Taxiway Quebec, chama a torre, 108-612. Excelente. 3602, portão 05, autorizado, puxa acionar, reporta táxi. Tá livre, 3602 vai chamar táxi. Bom dia, Guru 260. Guru 260, traz identificação, chegada cara e desce e mantém o nível 100. Era cara 100, Guru 260. 20, decoladão no 7, primeira curva direita, saída gole, após direto, em coordenação com o controle, para sair na radial 230, afastando-se até 060 milhas. 5531 é o transponder, o controle 199, decimal 8. Direto autorizado, aero levantamento, o voo 20, saiu o voo 7 na radial 230, curva à direita, saída gole, após descer, o transponder ao 30, o controle 199, decimal 8, metro de direção. Eco, Juliette Eco, confirma o POB? AD2, autonomia, 0500. Ciente, cotejamento correto, dados copiados, desculpe pela demora. Chama agora para acionamento táxi a torre, 108-612, é bom voo. 108-612, bom. O TNG ainda confirmando o destino. Hotel Lima Tango, livre frequência para coordenação. Gono 397, Recife 1288, alterno 3325. 388, 3325, Gono 397. Então, a radial ideal sairia 330 e a quantas milhas se encontra, Terra Nova? 40 milhas então, então ele se encontra na Terminal Salvador. Gente, aguarde coordenação com o controle Salvador. Aguardando cópia. Já tenho sua autorização, mais um minuto para a cópia, número 2. Aguardando, está pronto já para o pushback e acionamento. Sente. E, controle Salvador Banas, esse é o Varig Log 654, decolou e está cruzando mil pés por 310. Varig Log 654, mantenha por até 3 mil pés. Após autorizado, perfil da Aron, transição Melim. Suba e mantém o nível 310. Excelente, após 3000, curva direita, no perfil da Aron, Merlin. Primativo, log 6594. Índia, pronto cópia. Hotel Índia, Índia, autorizado, Terra Nova, grupo do Zulu, 500 pés, decolador no 7 em coordenação com a torre de controle, comprou a Noroeste. 0111 é o transponder e o controle opera em 109.8283. Executei já a autorização? Positivo, o controle é 309.8. OB? 03 a bordo para o táxi Cima 2, 108.612, bom voo. Trip 5490, pronto, cópia. Prossiga. Trip 5490, autorizado Petrolina, nível de voo 180. Decolada 28, após a decolagem mantenha a proa até 3 mil pés. Após 3 mil pés, curva à direita, na saída Momo, alvo direto. 5551 no transponder, o controle 119.8. Petrolina no 180, decolada 28, mantém a proa, até 3000, então curva direita, saída Momo Albo, transporta 5551, controle 198, trip 5490, tá pronto para puxa, acionamento. Trip 5490, autorizado, puxa, acionar, posição remota, reporte quando pronto, táxi. Chamada para o táxi, o trip. 3602 atrás para o táxi, 181 a bordo, autonomia de 250 com 6602, autorizado o táxi, via Juliette Alfa, na Golf, quando pronto, foi 108.612, ajuste no 0 no 4. 614, Juliette Alfa, no ponto de espera 18.612, obrigado. Olha aí, Papatango Mike, é Quack 3, 600, espera. Papatango Mike, Echo X-Way, contato radar. Suba ao nível 080, mantenha a proa até 3000, após perfil da saída coral. Afirmativa, até 3000 está restrito após curva esquerda coral, Mike Echo X-Way. Quando autorizado, se possível, solicita vá direto coral. Ciente, aguarde para autorização. Obrigado, X-Way. Controle Salvador, bom dia para Papatango, hotel Índia Índia. T20 para o Tango 1260. Tá 3896 após a posição CARI. Desça para 2000 pés, ajuste 1014. Reporte estabilizado na final do procedimento VORDME da 28. É impossível GPS 28? Afirmativo. Então, após o Prodo Serra Vitor 362, desça para 2500 pés. Prodo Serra Vitor 363. Já tem 362, 363, gente. Controle Salvador, Hotel Índia Índia. Hotel Índia Índia, prossiga. Controle Pátio 4, senhora, pro Noroeste, a ideal da presente é 358, direto pro destino, mantendo 500 pés, Hotel Índia Índia. Patango Hotel Índia Índia, já autorizado direto na proa 358. Índia. 110 para o Tango 1260. Bruno 260, está autorizado até o nível 060. 060, após Cario 363, autorizado a injeção R9 da 28. Guarde autorização para o R9. Taxi POB 30, autonomia 4 horas e 20, Altena Salvador. Taxi 20, Salvador, confirme o POB? 30. Trip 5490, autorizado táxi via Juliette Alfa até o ponto de parada Golf. Na Golf, quando pronto, 208.612, ajuste no 0 no 4. Juliette Alfa Golf e torre 18.650. Desça para nível 040. Para o 040, na Pro Serra, Vitor 362, para 3096. Papatango Mike Echo X-Way, direto coral autorizado, acessão nível 080, Mike Echo X-Way. Tá presente, está autorizado coral 080, Mike Echo X-Way. Controle de Salvador, muito bom dia, é o CAB 4473 de informação Lima. CAB 4473, sua identificação, chegada de PIT. Desça para nível 070. Está na proa de pit, está descendo para o 070, caso 4473. Receptando final 3896. Ciente, final 3896,